Jesus, eu sei que tu fizeste a terra, eu sei que tu fizeste o mar e tudo que nele está. Eu sei também que foste preparar lugar pra mim, pra que eu possa esquecer da minha dor aqui. Quantas calúnias nesta terra eu passei, noites acordada eu fiquei, até o rosto no pó às vezes botei e lamentei. A minha esperança é que ao céu irei. Senhor Jesus, eu sei que me contemplas e vês meu sofrimento e todo meu lamento. Eu sei também que foste preparar lugar pra mim, pra que eu possa esquecer a minha dor aqui. Eu sei também que foste preparar lugar pra mim, pra que eu possa esquecer a minha dor aqui.